para o Alair e o Silva, lá na Fazenda Alves, em Sousânia, e também na Fazenda Padre Souza, ao Zezé e ao Geraldo, né? Lá na Fazenda Padre Souza. Eles estão reclamando lá a ausência de uma torre de celular. Foi prometida a colocação dessa torre e ela não chegou lá até hoje. Bem, mas vamos lá. Mesmo depois da Operação Monte Carlos, desencadeada pela Polícia Federal, ter revelado que a Delta Construções Sociedade Anônima estaria no centro do esquema de corrupção em contratos com órgãos públicos comandado pela equipe do Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, o procurador-geral do município de Palmas, no Tocantins, Palmas, capital do Tocantins, o Antônio Luiz Coelho, afirmou ontem pela manhã que a prefeitura não vai cancelar o contrato que tem com a construtora Delta, no valor de R$ 71.970.000, para prestação de serviço de coleta de lixo lá na capital do Tocantins. O contrato foi assinado em 1º de setembro de 2009 e tem vigência até 2014. O procurador-geral alegou que não existiriam razões jurídicas para o cancelamento. O contrato está sendo questionado na Justiça do Estado do Tocantins pelo Ministério Público Estadual, que pediu sua suspensão em caráter liminar, alegando que a Delta Construções teria apresentado documentos falsos para vencer a licitação Frederico Paiva Bandeira, lá de capital do Tocantins, Palmas. O caso também levou o Ministério Público Federal a apresentar uma ação penal contra o ex-diretor da Delta Construções, Carlos Roberto Duque Pacheco. Segundo informações da Polícia Federal, seria Pacheco o responsável pela falsificação dos documentos usados para conseguir certidão de acervo técnico, o CAT, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Tocantins, CREA, que garantiu à Delta Construções participar e vencer licitações de Palmas e, prestem atenção, e outras três cidades, Anápolis e Catalão, em Goiás, e Itanhanhém, em São Paulo. Essa é a notícia que vem na imprensa nacional e que sai lá de Palmas. Eles usaram documento falso. A Delta, essa que faz limpeza na cidade, a Delta usou documento falso para ter o contrato em Palmas do Tocantins para coleta de lixo. Falsificou o documento. E mesmo com o documento que foi considerado falsificado, o contrato está em vigor lá em Palmas. Mas o Ministério Público Estadual de lá já está em cima, requerendo o cancelamento da licitação pela falsidade ideológica. Documentos falsos, falsificados, que foram levados, que a firma não tinha condição de ter aquele documento. E acabou conseguindo, junto com o CREA, lá do estado do Tocantins. E o pior é que usaram esse documento falso, lá do Tocantins, para fazer o contrato aqui em Anápolis. A Delta fez o contrato em Anápolis com documento falso, expedido lá no Tocantins. O mesmo acontecendo com Catalão, também em Goiás, e Itanhaém, no estado de São Paulo. Essa é uma situação gravíssima. Agora, lá em Palmas, são 71.970.000 de setembro de 2009, indo até 14. Aqui em Anápolis, a Delta já recebeu mais de 90 milhões por serviços realizados. Aparece também agora, de acordo com o que aconteceu em Aparecida, uma outra empresa, construtora Almeida Neves. Ela também está sendo questionada pela Justiça de Goiás, lá na cidade de Aparecida. Por que eu falo Almeida Neves? Porque eu tenho visto aí várias placas da Almeida Neves espalhadas aqui em obras na cidade de Anápolis. Então vejo, senhores, que a coisa vai apertando, não é? Além da Delta ter feito esse contrato aqui em Anápolis, contrato milionário, e que é o mais caro do Brasil, 3 milhões e 400 mil por mês para fazer a limpeza da cidade, 40 milhões e 800 mil por ano, enquanto em Goiânia paga 27 milhões ao ano, aqui são 40 milhões e 800 mil, ainda tem esse agravante. O contrato aqui foi feito usando documentos falsos expedidos lá no Tocantins. É um fato gravíssimo e que, por certo, trará consequências. Mas, de qualquer maneira, é como diz o promotor de justiça Krebs, né? Ele está dizendo o seguinte, que tem que acabar com essa onda de defender essa ou defender aquela empresa. O que o administrador público tem que fazer é defender o dinheiro do povo e defender a sua administração, barateando e melhorando o serviço para o bem da própria população. Nenhum governante foi eleito para facilitar a vida de uma empresa, mas sim para melhorar a vida do contribuinte, do morador, da cidade, do estado ou do país. Portanto, a Delta Construções usou documento falso em Anápolis para fazer contrato com a Prefeitura de Palmas, no Tocantins, Anápolis e Catalão, em Goiás, e Itanhaém, no estado de São Paulo. É notícia que vem de Palmas e que está hoje no jornal O Popular, na sua página 7. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil. Gente, tem um corpo ali na região do bairro Boa Vista. Mais uma pessoa foi morta de ontem para hoje. O fato ainda nem foi parar na delegacia da Polícia Civil. Um homem morto a golpes de pauladas. Pois é, essa é a informação que nos chega. Nós já estamos aqui até avisando a polícia para que vá até o local. Lamentavelmente. Olha que ontem já tivemos um homicídio. Uma pessoa identificada como Clayton foi morta por vários disparos de arma de fogo aqui na... que é ao lado da Rádio Manchester, aqui na Quintino Bocaiúva, com a 14 de julho, lamentavelmente. Foram 6 disparos de arma de fogo contra essa vítima, fato ocorrido às 3 horas da tarde. Nós estivemos no local ouvindo o Walter Melo, ele que é da divisão de homicídios, e trouxe detalhes. E um fato importante, a vítima, há pouco tempo atrás, havia sido vítima de tentativa de homicídio, inclusive estava com a perna... com um aparelho de ferro, se recuperando do tiroteio de 2 meses atrás. Ouça a história do agente Walter Melo. Prazer é meu. Os familiares deles estão aqui, já nos informou que ele, anteriormente, ele foi baleado, né? Por isso que ele estava com essa sino ali na perna. Ai. E provavelmente a mesma pessoa que fez o primeiro atentado logrou esse agora com essa. Na segunda vez. Então já é uma tentativa de homicídio, que é só da pena dele, exatamente. Falando visualmente, você se conhece, Val? Estou olhando, trabalha com todo tipo de gente, você tem um banco de dados enorme. Ele tem uma passagem no Genarc, esse aí já foi, o pessoal já informou pra gente, agora vamos ver mais, puxar mais a ficha dele e saber que ele registrou qual é a primeira da tentativa de homicídio, para saber quem foi seu algoz. Bom, já que a passagem foi pelo Genarc, logo eu imagino. Então foi pro tráfico, então o uso entorpecente, né, Walter? É isso, é checar ainda, né? Não podemos dizer por enquanto, porque é muito prematura nesse momento. Lógico, certo aí você vai dizer, mas a experiência nos leva a dizer que aquela capulha de 380 ou 9mm. Alguém recolheu essas cápsulas aqui do local, não esperou a perícia, que no caso aí é a perícia que tem que recolher essas cápsulas. E tinha um monte ali, não tem mais nenhuma. Pois é. Infelizmente, nesse momento, o serviço atrapalha, né? Principalmente para a perícia. Agora, Walter, o que que informação tem? Quem foi que atirou? Com quanto? Quem foi, não? Como foi a ação do atirador nesse caso? Sabe, de carro, moto? Olha, ainda... Essa informação, quem pode passar para vocês são os primeiros policiais que chegou aqui da Polícia Militar. Essas informações estão sendo passadas para nós agora, nesse momento, pelos primeiros policiais que chegou no local do fato. Agora foram vários disparos, né, Walter? Exatamente. Tá certo. Infelizmente é o 43º desse ano, né, Walter? Nunca se matou tanto em Anápolis. Tá bom, mano? Exatamente. Infelizmente, a cidade passa por isso mesmo porque a cidade vai crescendo, Com ela vem as suas influências, principalmente externas, né? Que acaba Eu posso até dizer pelo tamanho da cidade, pelo número da população, assim, não é tão alarmante assim o caso de homicídio. Mas, infelizmente, é todo homicídio que ocorre aqui, infelizmente, para nós que lidamos com nesse caso, para nós acaba sendo, sim, um fato, somente quando se trata do bem maior que a vida, né? Para nós é ruim, é claro, que deixa tanto a família consternada também, como também aqueles que estão trabalhando. Pois é, esse foi o 43º homicídio doloso praticado ontem no período da tarde. Lembro uma vez mais, tem mais um homicídio no bairro Boa Vista. Aconteceu agora pela manhã, por volta das 6h30 o meu telefone já tocava e por enquanto ainda não se sabe a autoria. A PM foi acionada agora há pouco, o corpo está naquela rua paralela à Avenida Brasil, para quem depois da entrada do bairro Boa Vista, aqui na região norte de Anápolis. Aí sim, 44 homicídios dolosos somente no ano de 2012, lamentavelmente. Fato que vai parar na delegacia da Polícia Civil, tão logo a Polícia Militar chegue no local. Estas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Por 7-1, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu pela constitucionalidade do ProUni, Programa Universidade para Todos, criado no governo do ex-presidente Lula e oferece bolsas de estudos em universidades privadas para alunos de baixa renda. Os ministros entenderam que o programa é uma forma de igualar as oportunidades de pessoas que não teriam condições financeiras de ingressar na universidade. O Supremo julgou uma ação proposta pelo DEM e pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, que afirmavam se tratar de um programa que violava os princípios constitucionais da isonomia e da livre iniciativa, por estabelecer vagas para bolsistas em instituições privadas. O DEM e a Confederação também diziam que houve inconstitucionalidade técnica na legislação por dar incentivos fiscais às faculdades que decidiam participar do programa. A ação argumentava que a legislação foi feita por medida provisória, quando deveria ter sido editada por lei complementar, por tratar das questões tributárias. Notícias da Manchester. A Câmara Federal analisa a proposta que cria programa para informar novos empreendedores sobre incentivos fiscais e apoio oferecidos pelo poder público para incrementar as atividades econômicas no país. Pelo texto, o programa será destinado a empreendimentos de micro e pequeno porte. O projeto de lei 3.340 do deputado Marco Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina, estipula que o projeto Novos Empreendedores deve orientar empresas de pequeno porte sobre regimes diferenciados, fornecer dados sobre atividades econômicas e ofertar cursos sobre administração e gerência de negócios. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento dos novos empreendedores, preparando-os para o mercado de trabalho e permitindo a formação de novas empresas dentro dos princípios da legislação, afirma o autor. Para ele, esse será um meio de transformar o que chamou de realidade pessoal e social dessas empresas e prepará-las para novos desafios. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar termina a semana valendo R$1,92. O dólar turismo, R$2,03. E o dólar paralelo a R$2,05. Notícias da Manchester. Os postos de saúde já estão vacinando crianças, gestantes indígenas, profissionais de saúde e idosos contra a gripe A. Então começa hoje em Anápolis a vacinação. Em Anápolis e em todos os municípios do Brasil. Começa hoje a vacinação contra a gripe. Estão sendo vacinadas crianças, gestantes, indígenas, profissionais de saúde e idosos, preferencialmente. Se você está num desses grupos, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa para fazer a vacinação. Notícias da Manchester. Bem, e agora nós vamos chamando o nosso repórter, o Geraldo Divino. O Geraldo vai conversar com Argemiro Estival. Quem fala Argemiro Estival, muitas vezes a gente não sabe quem é, mas é o Birota. É o Birota lá do Bar Maracanã, o Birota do Bar do Birota, ali na rua Doutor Genserico, esquina com a Xavier de Almeida. É o mais antigo barman da cidade. É o Birota. Vamos ver o Geraldo conversando um pouco desta história realmente importante da vida de Anápolis nesses últimos, mas nessa metade de século. Vamos lá, Geraldo. Mas, de novo, vamos conversar com uma pessoa agora da maior importância da sociedade anapolina. É o senhor Argemiro Estival. Você fala assim, pouca gente sabe quem é. Mas você fala Birota, assim, pelo menos 80% da população anapolina conhece pessoalmente. Se não é amigo, mas conhece, ou então por ouvir dizer. Quer dizer, é uma pessoa por demais conhecida. Ele é proprietário do bar mais antigo da cidade de Anápolis. Vamos bater um papinho com ele e falar um pouquinho da história desse bar. Birota, quando você inaugurou esse bar aqui? Dia 15 de janeiro de 1950. 62 anos. Me diz uma coisa, Birota. Você nunca mudou o tipo do bar? O prédio é o mesmo? Nada. Se eu mudar, ele sai a minha alegria, né? Escuta, quando você abriu, qual era o nome do bar? Good Bar. Depois passou pra... Era do Odir, final do Odir. Depois passou para Maracanã, e de Maracanã hoje é o bar do Birota. Diz uma coisa, o bar Maracanã foi por quantos anos? Aí foi muitos anos. E por que mudou o nome de Maracanã para bar do Birota? Porque a pergunta é, vai no bar do Birota? Vai fulano Birota? Vai no Birota? No Birota é o bar. Então, tive que tirar o nome. Teve que o Birota, o nome do Birota suplantou o Maracanã. É, suplantou. Fiz time de futebol, Maracanã, e continuou mesmo. O Maracanã Esporte Clube foi derivado do bar. Tirado daqui. Formado jogador, grupo de amigos. Tudo aqui, só gente boa. E por que você parou com o time de futebol? Não, eu já sou velho. Tô com 78 anos. Tá dando muito trabalho, Birota? Esse aqui dá trabalho. Só dava trabalho. Birota, me diz uma coisa. Qual as personalidades importantes que passou pelo bar seu, que teve aqui, tomando cafezinho, ou tomando até uma cachaçinha da boa, ou simplesmente para cumprimentar? Sim, para bater papo. Juscelino Kubitschek foi um deles. Bernardo Saião morava, a filha dele aqui, e ele vinha para conversar com o Saião e vinha daqui, os dois. Juscelino Kubitschek esteve aqui enquanto presidente ou quando era candidato? Quando era presidente. Tem mais de uma vez? Mais de uma vez. Ele vinha aqui, o Rafael morava, a filha de maravilha. Ele vinha muito aí. Melhor uma fato importante, interessante para a gente falar para o povo. O bar abre 365 dias por ano. 365 por ano. Nem a Sexta-feira Santa eu vou duvidar. Não, Sexta-feira eu respeito, mas é uma brincadeira. O que é a idade é isso mesmo. Contada dia por dia. Você abre que hora o bar? 7 horas. É você mesmo que abre? Não. Hoje eu estou mais folgado, abre meu filho. É o filho tomando conta? É. E aí mas você, eu constantemente. Você vem e chega aqui por volta de que hora? Ah, eu chego de 7h30, 7h20. 7h30 já tá. É. E sai daqui que hora? Não, hoje, antigamente saía até 4h, 5h da manhã. Hoje não, hoje eu já saio aí lá pra 7h, 8h, tô aí. Mas e fecha que hora o bar? 8h da noite, hoje, agora. E fechar esse bar pra você, Birota? Foi. Fechar ele é minha vida, né? Mas eu moro aqui embaixo, isso tudo aqui é meu. Então, se eu fechar, eu tô por aqui. Né? Isso aqui é a razão da sua vida. É a razão da sua vida. É, aqui eu fiz. Eu penso que já ajudei muito a Nápoles e cidade querida minha, né? Birota, me diz uma coisa, vou fazer uma pergunta indiscreta para você. Com o trabalho do bar, com o esforço seu, deu para amealhar alguma coisa financeira? Você é bem de situação financeira? Nossa não? Senhora, de Deus se deu. Não vou contar minha vida financeira, que é muita coisa, mas... Nossa Senhora, eu tenho duas esquinas aqui, essa esquina tudo aqui é meu, tudo aqui. A esquina da contorno, tudo é minha. tudo é meu, até casa, tem inteira, já nada. É um trabalho cansativo, mas compensou. Tem uma fazendinha muito boa aqui, de 15 quilômetros, ali em Cedê para Goiânia. Aqui ainda encontra aquele grupo de amigos aqui, antigos. Perfeitamente, só que morreu muito deles. Já morreu? Morreu muita gente. Meu amigo Birota, muito obrigado por você ter esse tipo de colocação pra de gente. Nada. Você contou um pouquinho da história do bar da cidade. O prazer é todo meu. Notícias da Manchester. Parabéns aí ao Birota, né, gente? O nosso Argemiro Estival. Que força de vontade, que trabalho extraordinário. 62 anos. Não é? Lidando com o bar no mesmo local, lá na Doutor Genserico, com a Xavier de Almeida. É conhecidíssimo local. Olha, esse bar funciona todos os dias. E o senhor já ouviu falar de algum episódio grave que tenha acontecido no bar de Birota? Nunca aconteceu. Lá é o lugar mesmo da confraternização. O bar de Birota é mais ou menos como era o bar central lá em Goiânia, onde as pessoas iam para lá das mais diversas categorias da sociedade para discutir de tudo. É o que acontece lá no Birota. Quantas e quantas vezes passei por ali e via principalmente o pessoal da antiga, os antigos do Banco do Brasil, né, que tem residência em Anápolis, a maioria já faleceu, e que ia lá pro bar do Birota bater o seu papo. Então, realmente, parabéns aí, o Birota. É o barman, é o dono de bar mais antigo aqui da cidade de Anápolis. Tá com 78 anos, mas ainda tá com uma saúde de ferro, tá lá todos os dias, não é? Mas parabéns aí, é uma forma de ajudar a cidade de Anápolis. É uma coisa interessante de Anápolis. O Birota viu transformações e mais transformações ali naquela localidade. Viu a Praça Moisés Santana transformando em Praça das Mães, viu a estação rodoviária ferroviária cedendo para o terminal urbano. Ali morava a família Caiado, que tinha escritório, a família Xavier Nunes também. Tudo modificou, só não modificou o bar do Birota, que está lá do mesmo jeito, no mesmo local, no mesmo prédio, com a mesma presteza e a mesma solidariedade. Parabéns, Birota, pelo trabalho que você realiza em favor de Anápolis, com a sua divulgação e com a sua forma bastante correta de atividade, que é importante a sua presença aí. Notícias da Manchester. Bem, agora nós vamos, não é, àqueles que telefonaram. E que telefonaram para o 3943... 9303 e deixaram as suas mensagens. Vamos lá. Fala comunidade. Bom dia, Demar. Aqui é o Leonardo, aqui das Nações Unidas. Em relação aqui à organização da pecuária, o pessoal do CMTT, eles não sabem organizar o trânsito. Esses pessoal, eles são muito fracos, eles deviam fazer uns cursos nos grandes centros para aprender a trabalhar com o trânsito. Com trânsito pesado, e ontem deu muito carro, eles não conseguiam fazer o trânsito fluir, eles começam a fechar as ruas que dão acesso à pecuária. E não funciona de jeito. Eu acho que está faltando muita orientação para o CMTT aprender a trabalhar com trânsito, eles não sabem mexer com trânsito. E em relação ao policiamento também. 4 horas, 5 horas da manhã, não tem mais policiamento. E é a hora que mais precisa. Que só tem gente louca saindo da pecuária. É briga pra todo lado. É uma bagunça danada lá. E não tem policiamento nenhum. Quando é 10 horas, meia-noite, é viatura pra todo lado. Então o pessoal tá entrando, tá todo mundo são ainda, né? Aí tem viatura pra todo lado, mas hora que é 4, 5 horas da manhã, não tem nenhuma viatura. Viatura tem que ficar lá na porta até 6 horas, 7 horas da manhã, até esperar todo mundo sair. Então tá aí minha indignação, queria contar com a colaboração do senhor pra resolver isso aí pra gente. Muito obrigado. Fala comunidade. Sim, eu queria que contasse aqui, viesse aqui em São Paulo, aqui, por aqui. Em frente à rua Pacaembu, tem um terreno baldio da prefeitura, que está cheio de mato, eu queria que solicitar a roçagem, porque já está chegando período da seca, e rato, barato, cobra, vem até aumentar aqui os vizinhos aqui. Eu queria que fazer isso o mais rápido possível. Muito obrigado, menina Júcia, tá bom? Fala comunidade. Aqui é um morador da rua Sessão Fora, aqui na Vila Jaiara, acima do bairro Bigode. Esse bairro Bigode, o povo já denunciou várias vezes, por causa do barulheiro de som automotivo. Esse bairro aí, ligando o som automotivo aqui na porta dele, era a base de 11 horas da manhã. Agora já é 5 horas da tarde, tem dois carros com som automotivo ligados a toda a fila. A gente liga na postura, eles não vêm. Liga para a polícia também, eles não estão nem aí, eles não vêm tomar providência dessa barulheira aqui. Os vizinhos aqui já não aguentam mais. Então, olha, mas eu estou deixando a minha casa, só que eu não posso identificar, porque esse povo aqui é muito brabo. E ele gosta, assim, se a gente for reclamar para eles, eles enfiam o revólver cheio de bala na cara da gente. Só que a gente não quiser morrer, então a gente não pode fazer nada. E ninguém adianta reclamar. Eu espero que seja atendido meu pedido. Sabia, mas muito obrigado, e eu ouço o seu problema todos os dias. Eu não vou me identificar por causa disso, eu tenho medo. Então, tchau e obrigado. Fala comunidade. Bom dia, Demar Santilo. Aqui quem fala é o Cosmo do Residencial América. Demar, diz que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu querendo que fura, porque a rua RA25 até hoje não foi aberta. Não foi aberta. Aqui o caminhão de lixo tem que entrar de ré para poder pegar o lixo. Está uma dificuldade muito grande. Qual que é a desculpa desse pessoal agora? A chuva parou, está seco aqui. O que custa vir abrir essa rua para nós, Ademar? Dá uma força para nós aí, para ver o que esse prefeito faz aí pela gente. Será que... Eu não sei o que está acontecendo. Aqui está difícil. A viatura não der por causa da rua. E a gente quer essa rua aberta. A gente quer essa rua aberta. Diz que eles não querem asfaltar. Diz que eles não querem trabalhar pela população. A gente quer ela aberta. Muito obrigado, Ademar. Bom dia. Bom dia a vocês todos que telefonaram. Bom dia mesmo. Bom dia a todos que estão acompanhando diariamente aí o nosso programa. Os senhores ouviram o Leonardo, não é? O Leonardo falando da falta de preparo da CMTT, que é a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, de organizar, né, quando há um evento. Por exemplo, lá na pecuária, ele diz que eles não dão conta, eles não estão preparados para aquilo, e com isso a coisa corre de forma desordenada. E de manhã, 4, 5 horas, quando termina o evento, que é a hora de disciplinar o trânsito, não tem ninguém da CMTT lá. O Leonardo fala da necessidade desse pessoal ser melhor preparado. Eu falo a mesma coisa, Leonardo. Alguma coisa que eu tenho visto aqui em mudança de trânsito é coisa de principiante. O que eles fizeram ali na Avenida Goiás com Manuel da Badia, de quem vinha pela Manuel da Badia, lá do rumo da delegacia, não é? Ali da Calixto Abdala, e para chegar na Goiás e virar, era uma alternativa para quem sai na hora do almoço e à tarde, na hora de pico, né, para ajudar no esvaziamento do trânsito. No entanto, impediram ali agora. Ninguém utiliza aquele setor mais. Fica aquela faixa lá totalmente desnecessária. E aí, resultado? Os carros ficam engarrafados nas outras saídas. É uma coisa que não tem na cabeça de ninguém. Aquilo é coisa de principiante, de quem quer mostrar serviço, mas para atrapalhar e não para melhorar. Mas nós vamos cobrar para que haja a melhor preparo do pessoal da CMTT. Afinal de contas, tem muito dinheiro, né, Leonardo? Vamos cobrar o atendimento à população. Lá da rua Pacaembu, o Jucimar fala de um terreno da prefeitura que está com muito mato e é problema para os moradores. Nós vamos também encaminhar, viu, Jucimar? E o Bigode,